Se as meninas de varão, sucesso vai de saia rodada. E Tony Guerra, Portal do Arrocha. Fui amar quem não devia, agora estou aqui. Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir. Mando mensagens, amigo, não atende nem responde. Será que é só de raiva ou está com outro homem? Eu tô mal, tô mal. Será que ela vai voltar? Tô mal, tô mal. Cachaça vai me matar. Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida. O bicho que faz sofrer. Tô bebendo todo dia, acabando com minha vida. O bicho que faz sofrer é amor de rapariga. Dutra Móveis, fazendo o melhor por você. Presidente Dutra Maranhão, jogodasorte.net. Fui amar quem não devia, agora estou aqui. Tô sofrendo, tô chorando, sem ter com quem dormir. Mando mensagens, amigo, não atende nem responde. Será que é só de raiva?